Eu pensei que ainda te ias reportar a coisas mais prosaicas, como por exemplo a carroça com um burro, porque enfim, às vezes parece o nosso. deixemos de coisas negativas. Vem tempo de férias para toda a gente, ou para muita gente, felizmente. E para mim? Por exemplo. E vem mais som para a Rádio Comercial, que é onde vocês devem estar sintonizados, todos os que estão cá dentro e os que vão para fora. E esse é para mim também. Yes. Boa noite. Tchau. Boa noite. É hábito na Rádio Comercial, entre meia-noite e as três, de há uns meses esta parte, evidentemente, e de terça a sábado. António Sérgio nas horas, boa noite. Comercial Meia-Noite 3, a edição de sexta-feira nas antenas da Comercial para todo o país. Afinal, a ideia continua a ser sempre a mesma, ouvir aqui o que muita gente vai curtir um tempo mais tarde. Não arriscamos datas nem blocos de tempo, mas tem acontecido. Chamado mais cedo ou mais tarde. Em jeito de Please Welcome, no arranque de mais uma tripla hora de António Sérgio nas antenas da Comercial, desta vez Pink Mountain Tops, dois excertos do notável Axis ao vivo, um estreia económico de apenas 7 temas, de onde destacamos Plastic Man, You're the Devil e este quase escapa-nos agora, Oh Lord, Let Us Shine, Shut Up. Rádio Comercial. Keep this frequency clear! Hoje é a noite em que se despedem todas as rubricas fixas. Referimos a viagem downtown, também debaixo da língua, e a colher de tratamento. Este mês de junho, referente a country music. Entretanto, tópico que avança para amanhã, uma fixa que só acontece de sexta para sábado, quando não há Fala da Tribo. Esta semana não há Fala da Tribo, é semana de descanso. Há, portanto, espaço para uma lista rebelde em desfile maior. Shame, assinado pelos Brad. O álbum ficará para sempre na nossa memória, e daí não conseguirmos deixar de vos chatear constantemente com títulos do mesmo. Há duas semanas foi certamente 20th Century, desta vez Buttercup, até porque por lá anda uma voz que nos tem acompanhado sempre, a de Sean Smith.

para um tributo muito especial à música de Pete Seeger, We Shall Overcome. Foi, para já, o que ouviram Mrs. McGrath e a nossa habitual adição a Pay Me My Money Down. I thought I heard the captain say, pay me my money down. Tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. Hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, edição de sexta-feira, dois títulos, Mrs. McGrath e Pay Me My Money Down, para o álbum We Shall Overcome, Bruce Springsteen, de Sega Sessions. Às vezes damos connosco a pensar que quando o tempo de festas chega, por exemplo, junho, ao nosso país, falta concertina e acordeon. Eis um exemplo bem típico. O Wagga Wagga. Brest. Artistas mais influentes da história da música e vai estar em Portugal com a garantia Rádio Comercial. Stomach pain, I wish that you were here. We would have had a lot to talk about. the blood and understanding. I thought that you would keep your word. I'm disappointed. I'm aggravated. It's a fault I have, I know. When things don't go my way, I have to blow up in the face of my rivals. I scream and run. I make quiet an arrival. The men are surprised by the language. They act so discreet. They are hypocrites, so fuck them too. Dear, if I could have a second skin, I'd probably dress up in you. You're a star now. I'm fixing people's nails. I'm knitting jumpers. I'm working after hours. I've got a boyfriend. I've got a feeling that he's seeing someone else. He always had a thing for you as well. No, in the face of my rivals, I swear and run. I make quite an arrival. The men are surprised by the language. They act so discreet. They are hypocrites, forget them. So fuck them too. Ser uma das bandas sonoras do Paraíso, desde que não fosse a única Bela and Sebastian. Dois títulos por aqui nas soltas noturnas da Rádio Comercial com António Sérgio até às 13, edição de sexta-feira, Bela and Sebastian, Dress Up in You. E Funny Little Frog. had a conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. Foram duas para Belle and Sebastian, Dress Up in You e Funny Little Frog. Os seus desabafos. A studio can modify, modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. A equipa de comando do Comitê das Forças Armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Os termómetros já começaram a subir. A praia está cada vez mais apetecível e já merece um fato de banho a condizer. Cascais Moda, 10 de junho, Forte da Cidadela. As melhores coleções de fato de banho propostas pelos estilistas nacionais. Com a apresentação de Soraya Chaves e Rui Unhas. Ganhe convites duplos em radiocomercial.clix.pt. Cascais Moda, o verão começa aqui. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. É a melhor coisa que me aconteceu. Uma companhia ideal. Toca animar. Uma Rádio Comercial. em momentos breves, neste caso a versão mais original de todas para o inesquecível We Care a Lot, Fade No More, neste caso recuperado da compilação duplo CD The Greatest Hits, ou com o outro título Who Cares a Lot, Fade No More. 12 minutos para uma tripla de sexta-feira, António Sérgio na Rádio Comercial Antena para todo o país. God bless. Raise the lights. I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Wake him up on my mark, put him on the stage. Well, the boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night's still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. The Lights e In The Morning para as soltas, depois da recordação dos Fade No More. São tripla, aliás, são soltas de uma tripla hora, onde se despedem esta noite as rubricas fixas deste espaço habitual de António Sérgio, 03, terça a sábado, antenas da Rádio Comercial. Cada vez mais em evidência, não por influência nossa, evidentemente, mas porque o radio play na Grã-Bretanha é cada vez maior. Orson, Bright Idea é o tema, é o álbum, é a ideia deles, que é Bright. Somebody tell you what I couldn't tell you. I hope they did, I hope they didn't. Well, I learned to regret it, or should I forget it? Whatever this is, it feels electric. like some neon silhouette. I'm slowly losing oxygen and my hands are soaking wet. All the cameras and reporters piling up on one another just to get a look at you. They all want an interview. Then I make my move, push them out of my way. But I still just don't know what to say. Here's my bright idea. Título tema e também título abertura para o álbum estreia dos Orson, Bright Idea. Entre os soltas de sexta-feira na tripla hora de António Sérgio, Rádio Comercial. Também a memória do outro título, aquele com que iniciámos a nossa campanha de divulgação dos Orson, porque valia a pena. No Tomorrow. Vale a pena, claro. Check you out. Cover's only $20, and even if the DJ sucks, it's time to turn this mother out. Dentro do Rádio Comercial, edição de sexta-feira, o adeus das rubricas fixas, os Orson a levarem-nos até à uma. Bright Idea, título tema e também No Tomorrow. Keep this frequency clear! O relógio não tarda, marca uma hora da manhã. Sintoniza a Rádio Comercial. Oh, dispositivo que marca as 3 horas de António Sérgio nas horas da comercial, meia-noite, 3, terça a sábado. Please welcome Laura Veers. Mermaids shimmer in the waves. Wanted to share a word, course the only way. Left me alone with the blood in my mouth, to paw and to pray, to tear at the fray for a thundercloud. Fresh in the blooms at your sea-rusted altar. Chamada a inaugurar a segunda das 3 horas de noite dentro comercial com António Sérgio, certo do último Year of Meteors. Fire Snakes. Thank you.

Rádio Comercial, é a Triple Hora, tanto ao Sérgio, antenas da Comercial para todo o país, e na edição de sexta-feira até às 13, é a despedida também das rubricas fixas. A primeira a dizer bye-bye é a viagem downtown. Daqui a mais alguns minutos, 1h40, foram os Bobby Private com o tema The Ministry of Truth. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Get their throats slit, cause they're talking to me like I'm thick, and I'm real tired of all these bullshit guys. They best go high, cause I'm looking for them on the slide. Cause I've had it up to here, right up to here. Might have to do it reservoir dog style, slice off the ear. Cause I've had enough of brothers acting tough, trying to get rough when it's obvious they ain't rough enough. Listen, I don't just talk the talk, I walk it. That's why my mouth's always coming out with raw shit. My rap style's distorted. That little mole getting raped and keeping a baby instead of getting it aborted. Yo, I talk morbid just to make it feel awkward. Death's a part of life, yo, you just can't ignore it. Especially when I rip out your heart and on my sleeve sport it. Like it's something you think precious cause your dead grand bought it. I talk so foul, I talk so coarse. I show no regret, I show no remorse. Like a necromaniac raping a corpse up the anal passage while contracting genital warts. My metaphors are twisted, like that game where you gotta put the hobnob in your gob if you're the last one to come on the biscuit. I'm so sadistic, so I fantasize about finding my mum's ex floating in a bathtub with his wrist slit. And I'm real sick of hearing these bricks talk shit. They get their throat slit cause they're talking to me like I'm thick. And I'm real tired of all these bullshit guys. They best go high cause I'm looking for them on the side. Had it up to here, right up to here. Might have to do it reservoir dog style, slice off the ear. Cause I've had enough of brothers acting tough, trying to get rough when it's obvious they ain't rough enough. You best ban TV if you want me to stop, cause I'm so heavily influenced by the things that I watch. It ain't just Pulp Fiction, I'm Reservoir Dogs. It's irreversible, Besmar, City of God. It's the news on every channel when I turn on the box. It's seeing paedophiles singing on top of the pops. Gary Glitter, Michael Jackson, rock on the neck. Ken Bigley got his neck tech off. That's some nasty shit, and still you wonder why I'm sick when I see this shit and I say exactly what I think. It's some nasty shit, and still you don't ban it, but you ban computer games, something around it really stinks. What about cigarettes and alcoholic drinks, or the animal that died just so your wife can wear that mink? You're disgraceful, like getting caught pissing in the sink. A white girl won't suck my dick just because it's pink. And I'm real sick of hearing these bricks talk shit. They get their throats slit cause they're talking to me like I'm thick. And I'm real tired of all these bullshit guys. They best go high cause I'm looking for them on the slide. Had it up to here, right up to here. Might have to do it reservoir dog style, slice off the ear. Cause I've had enough of brothers acting tough, trying to get rough when it's obvious they ain't rough enough. Check it, the last verse is just as bad as the first, but compared to the second, yo, it's definitely worse. Cause it's about a guy getting chauffeured in a hearse. Let me do what Nas did until it's shit in reverse. The hearse brings the corpse back to the morgue. The guy from the morgue undresses the corpse. Embalming fluid goes back out, the blood goes back in, body goes back to hospital where it comes alive again. The paramedics walk backwards like an Irish dance. Put the wounded man back in the ambulance. The ambulance's engine turns back on and its lights flash as the siren plays his favourite song. The guy goes back to the exact spot where they found him, and the medics and all the passers-by go back where they came from to eventually... No one surrounds him and the blood pours up him rather than down him. The man then falls upwards, back on his feet, stumbles towards a dark figure on the other side of the street. He walks into the blade that cut his belly. Then he holds his neck, which was bleeding already. He removes his hand so that you can see the cut, and as the knife undoes the slice, it closes back up. He unsays the words he said, which are what the fuck, and unscreams the scream from the first initial cut. Then the blood from his severely severed ear cools back up his cheek and slowly disappears as the knife falls in silhouette, unhacks it from the rear. Puts the knife away after reattaching the ear, then walks backwards through the bushes where he disregarded nature. Leaves the guy on the bench, I'm reading his paper. Takes a snarely stepped on back from its creator, only to be killed again when I fast forward this shit later. Back in his house, now back in his bed, he unlistens to his CD and unbops his head. Takes the CD out the player, puts it back in his case, which has my name on the cover along with my face. Fast forward, it's been a murder and the police know who done it.

termómetros já começaram a subir. A praia está cada vez mais apetecível e já merece um fato de banho a condizer. Cascais Moda, 10 de junho, Forte da Cidadela. As melhores coleções de fato de banho propostas pelos estilistas nacionais. Com apresentação de Soraya Chaves e Rui Unas. Ganhe convites duplos em radiocomercial.clix.pt. Cascais Moda. O verão começa aqui. Protagonizaram certamente um dos momentos mais divertidos ou mais vivos de música em rádio há umas noites atrás, exatamente aqui nas antenas da Comercial e no Noite Dentro de António Sérgio nas Horas. São franceses, se bem que com uma unha ou mais nacional, há um de apelido Leite lá por dentro. É uma banda que já abandonou a atividade e já se desdobrou noutras, La Rue Quetanou. L'impression de descendre et tel que c'était parti, c'était pas fait pour revenir. On était des vrais aveugles avec les idées claires. Aujourd'hui impossible d'arrêter cette chanson. D'ailleurs est-ce vraiment une chanson, juste l'espoir d'une évasion, d'un monde qui tourne si bien avec de l'imagination. Avant qu'on se casse d'ici, je reste pour casser des verres, rattraper ceux qui fuient la vie et dites-leur qu'on reste ouvert. Y en a qui trouvent ça joli parce qu'on a le droit de dire merde. Ça revendique à moitié prix, rebelle en herbe, veut protester. Universel que l'on veut pour continuer une chanson. Il faudra pas fermer les yeux pour qu'on fasse encore des prisons. Est-ce qu'on a des têtes d'affiche? On vous le demande sans décoller. Même si on s'arrache la gueule, à gueuler qu'il faut s'accrocher. S'accrocher des oreilles au cœur pour que l'on puisse enfin s'entendre. Rire du pire et du meilleur, et sourire qui veut bien l'entendre. La guerre va faire un travail qu'on pourra l'enregistrer. Allez des balles sur le comptoir, pour un peu on file une étoile. On continue le tintamarre pour un petit bout de maroilles. Allez des balles vides de ton sac, qu'on puisse le remplir d'ailleurs. De toute façon y'a une arnaque, en tout cas elle court la rumeur. Les chansons n'appartiennent qu'à ceux qui les laissent sans voyager. Pour qu'on puisse encore les chanter sans qu'elles aient besoin de papier. Et tout le monde pourra les entendre si nos oreilles sont accrochées. Au cœur qui batte la mesure du temps qui ne veut pas s'arrêter. On était des vrais aveugles avec des idées claires. no álbum Ouvert à Double Tour, La Rue Quetanou, que entretanto cessou atividades rapidamente. Dois dos seus três membros arrancaram para um outro projeto. Fica aqui pelo menos uma amostra da aventura em Mon Côté Punk. Du bord du Rhône, du Nil ou de l'Amazone. À l'horizon de ses yeux, dans la boucle des cheveux, au niveau de son épaule, bien plus beau que l'acropole. L'oiseau qu'a la honnelle lui donne des ailes, et moi j'ouvre les cages de mes paysages. L'oiseau qu'a la honnelle lui donne des ailes, et moi j'ouvre les cages de mes paysages pour qu'elle vole et s'envole avec moi. Pour qu'elle vole et s'envole avec moi. Sur une piste à Roissy ou des cigares de Russie, en sautant les tours de Londres ou les barques du Mekong, à l'abri de ses mains jointes, de ses murmures, ses plaintes, là où se ferme sa bouche et s'ouvre quand je la touche. L'oiseau qu'elle a en elle lui donne des ailes, et moi j'ouvre les cages de mes paysages. L'oiseau qu'elle a en elle lui donne des ailes, et moi j'ouvre les cages de mes paysages pour qu'elle vole et s'envole avec moi. Mais je t'aime, ouais, je t'aime, Maria. Dans un vieux Renoir d'époque, ou sur un caron de claque, en relisant du Verlaine sous l'ange bleu de Marlène. Sur les mots qu'elle ne dit pas, mais que je comprends tout bas, sur son histoire toute neuve, qui m'emporte comme un fleuve. L'oiseau qu'elle a en elle lui donne des ailes, et moi j'ouvre les cages de mes paysages. L'oiseau qu'elle a en elle lui donne des ailes, et moi j'ouvre les cages de mes paysages pour qu'elle vole et s'envole avec moi. Mais je t'aïra, voilà un taïr, maïra. Entre as soltas da Triple War de António Sérgio, Rádio Comercial, edição de sexta-feira, Memórias ao Vivo de La Rue Quetanou, o novo projeto de dois dos seus três membros neste Mon Côté Punk. Mas as músicas alusivas a um mês quente, junho, e festas não param por aqui. Aqui fica também a proposta de Kip Rich, Telephone Thing. Take my phone. I own name Michelle. I own name Renee. I own a picture this in your phone. You know what I'm gonna call them galley and make them walk with his wife round here. Keep on. Say something. Me put a lock on my phone and I tell you my pin number. Cause when I see no hurt, you tell me you are begging me a call where you gonna search the phone for. Now I tear off my shirt. After me done, tell you say you are the woman of the yard. And you know say every man flirt. So why the hell you are stress me when you figure risk me? Tell me where the cussing word in a seat say. Telephone thing my shop me lie. It make me a call you why. In a seat say. telephone thing mash up me light. Make me girl run gone for night. I you know seats eh. Telephone thing mash up me light. Hey, I hit a cast for sci-fi. You know seats eh. Telephone thing mash up me light. Make me can't sleep good at night. Look how your day are with me good and never vex. Until you go read me one sex you text. They are not laughing, turning a monster to a girl. Say hello, then hang up when you answer. Me can't believe I so fool you are act. I write down people number and I call people back. When we attack on me phone, you are listening. When you answer, your new missing. You know see, telephone thing mash up line. Make me hear you call you wife. You know see, say, telephone thing mash up me line. Make me girl run down for night. You know see, say, telephone thing mash up line. Hey, I hit a cast for sci-fi. You know see, say, telephone thing mash up me line. Make me can't sleep good at night. Hey. Look how you go to wait for break your own heart. You know you shouldn't follow friends, should have your own thought. You never used to argue, know you start. And all these things where you happen just tear us apart. Where you not sitting on your face, no searching fine. Now make your friend them boots you up with feed them dirty mind. They carry us some income, then them think them in the giant. And this how me see every time. You know me see telephone thing mash up light. Make me a tea and call you wife. You know see it's telephone thing mash up me light. Make me girl run down for night. You know see it's telephone thing mash up light. Yeah, it a cost for sci-fi. You know see it's telephone thing mash up me light. Make me can't sleep good at night. Me put a lock on me phone and not tell you me pin number. Cause when you see no hurt, you tell me you are beg me a call. But you gonna search the phone for. Now I tear off me shirt. After me done tell you say you are the woman of the yard. And you know say every man flirt. So why the hell you are stress me when you fig arrest me? Tell me where the cussing word. You know see it say telephone thing mash up light. Make me a tea call you wife. You know see it say telephone thing mash up me light. Make me girl run down tonight. You know see it say telephone thing mash up light. Yeah, it's a cost for sci-fi. You know see it say telephone thing mash up me light. Make me can't sleep good at night. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. A coisa que me aconteceu. Uma companhia de água. Toca Animar, uma rádio comercial. Rádio Comercial Toca Animar, em Valpaços, 91.9. Não tarda a haver viagem downtown, última desta semana, se bem que o tópico se vai estender pela semana seguinte. Esta semana, como sabem, a dedicatória e a outra também é ao último Masquerade de Legendary Tiger Man. But wait a minute or two. Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided. Oh, do you live till you die? Don't give up. Oh no, alright. fit and don't give in. Don't give up, don't pack it up. Stop cracking up. Let the song carry you on and keep you strong. Music is power, e para variar um pouco, uma outra escolha parece-nos até que é a single já do álbum Kiss to the World, Richard Ashcroft, o último. Why do lovers? Se não é single, era premonição nossa. Ourselves another God. Don't let them tell us there isn't one, isn't one. Stay sweet, honey. Life's so fast, you know it ain't funny. Get ourselves another God. Don't let them tell us there isn't one. Can you be old? Ashcroft. Noite dentro na comercial. Dois temas para Kiss to the World, o seu último solo, Music is Power, e Why Do Lovers. Olha, eu queria um café. Queria, mas já não quero. Isso é que é bom, fino, isto, hein? Às vezes a pausa para o café pode dar cabo de nervos. Por isso eu proponho um coffee break, tal como você gosta. Ora então, vá ao Café da Esquina, ali em radiocomercial.cliques.pt, e escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. De segunda à sexta, às 5h20 da tarde. E sou eu, João Vaz. Então sim, é para mim. Let's go downtown. Uns minutinhos mais tarde, 5 em relação à nossa hora prevista, 1h40, é a despedida de uma das rubricas fixas das Horas de António Sérgio, a viagem downtown. Esta semana, tal como a próxima, com Masquerade, o novo legendary Tiger Man. as inserções habituais nesta emissão até sexta, de terça à sexta, 1h40 aproximadamente. Esta semana, The Legendary Tiger Man, certos do último Masquerade, o último tema mesmo. O título do tema Masquerade, há pouco foi Walking Downtown. No shame, no blame, human being. Your touch just seems so right, even if your body just lost the fight. Who cares, baby, when you look so fine? I guess you'll always be mine. Life is sweet, and our love. Se passeou por bosques encantados e provou as bagas do Zimbro, então venha tomar um banho de luar. Aos sábados, na Rádio Comercial, é tempo para a Fala da Tribo. Amanhã à noite, a Fala da Tribo descansa depois de intensa atividade nas últimas 4, 5 edições. E dá espaço para uma lista rebelde em desfile inteiro entre as 2 e as 3 da manhã, bem entendido. E no que se refere às horas de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial para todo o país. Todas as semanas há uma noite que é mais especial que as outras. E agora no Comercial, essa noite começa com água e sal. Água e sal. Ou apenas bater o pezinho. Sábados, 10h30, com João Vaz. Água e sal, como a água do mar, que se vai entrar no céu. Rádio Comercial. Quase à beira, mas não tanto assim. Escassos 7 minutos para as 2 da manhã, onde se despedirá outra das rubricas fixas deste bloco de horas de António Sérgio na Comercial, o Debaixo da Língua. Whoops, Richard Buckner, Dance and Shells. Around, and one night you'll try it. Trabalhar com alguns bancos é como desfolhar mal me queres. No Millennium BCP, queremos bem aos clientes frequentes. Damos-lhe dois cartões de crédito, dois de débito, transferências para familiares, assistência médica em casa e manutenção da conta. Por apenas 6 euros por mês. Poupe dinheiro à sua família e seja cliente frequente do Millennium BCP. Confie no banco que lhe quer bem. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sujeito em gosto de selo. A FNAC recomenda Gnarls Barkley, o disco mais surpreendente do ano. Gnarls Barkley, número 1 em Inglaterra. Gnarls Barkley, CD já à venda. Eu sou o oposto da minha mãe. Ela é baixinha, eu tenho 1,80m. Ela mora em São Paulo e agora mora em Lisboa. Ela adora novela, eu nem assisto televisão. Ela gosta de samba, eu de jazz. Mesmo assim, temos o BES em comum. Com o serviço de envio de dinheiro BES Express, em parceria com o Bradesco, a Yara poupa tempo, porque envia dinheiro para o Brasil a partir de qualquer caixa multibanco. E sabe que a sua família recebe com facilidade em qualquer agência Bradesco da sua cidade. Soluções BES para envio de dinheiro. Quem sabe, sabe. E a Yara é que sabe. Ele está de volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com a música conjugada no futuro mais que perfeito. E o relógio vai marcar 2 horas entre a meia-noite e as 3. É esta a tarefa habitual da Rádio Comercial. Sérgio na Rádio Comercial, a edição de sexta-feira ainda até às 13 e a despedida hoje de mais uma rubrica fixa, neste caso Debaixo da Língua. Certo, esta semana para Henry Rollins, ainda um outro registro recuperado há pouco tempo para CD duplo, mas neste caso optamos apenas pelo lado de Big Ugly Mouth. Bate certo. Ok, real quick and then we're out of here. You can say you saw it. He came, I saw it. We have badges of courage to give you when you leave the door. You can catch them in the wax tracks and get a 12-inch of your choice. Okay, here's just a few things I would like to see changed, okay? I think that beer ads should depict young people throwing up in parking lots of fast food places in the Midwest. The commercials don't last that long. You know, by the time you get to the throw up on your shoes part, you turn the page to the pretty girl in the cigarette ad. Forget it. I think it would be really great to show these kids, you know, with like Metallica shirts, just all like, fucking beer and Snickers bar and pizza and Roy Rogers French fries and all that, you know, all that shit food you drink, you eat because you're so hungry when you're drunk. You know, eat like 9 ounces of onion rings and then wah, all over your friend. I think it'd be great. I think it'd be really hot. But of course, they'll never do it. The cigarette ads, the big Marlboro ads, the 9-page ones. Like, you can't get it in one page. You can't put Marlboro on a page. And not everyone in this country knows what you're talking about. You have to have a 9-page fold-out in Sports Illustrated. Look at this. It's a, you know, arm length. And it's always like the first five panels are bright red. And then there's the other guy, the last few panels is the guy, the firefighter guy, the big buff dude with his, you know, banged up workman's cap on, up, you know, smoking a cig with all the charcoal and grease fire burns all over him. And you realize he's taking a break from fighting that monster out there. And so what do you do when you're out there? Well, I breathe in smoke and I fight fire. So what do you do on your break time? Well, I breathe in smoke and play with fire. No guy in his right mind does that shit. That's why millions of people do it. But anyway, the one guy who really bugs me is the camel guy. That intrepid dude with a silly mustache. He's always wading through some jungle, like in Burbank, California. And he's always like, yeah, got the cigarette. He's like, and like, what's he in there for? What's he doing in there? You know, what are you searching for? And like, the 7-Eleven, more cigarettes. That's not what bugs me. What bugs me is the blonde, the beautiful blonde that's following him. Like getting into this river, getting her legs dirty, following this silly man with the cigarettes. And she always has that look on her face like, what am I doing here in these khakis? Why am I following that silly man with the cigarettes? Oh, if this button on my shirt pops open, my boobies will fall out. This is fucking insane. I think that Trojan condoms should do television ads on MTV. You never see TV ads for those things. And with all these nasty diseases we're all getting these days, those things are going to be pretty popular, which is a drag. They're using this like trying to fuck in a wetsuit. Putting an ocean liner around your dick and then going for it. Forget it. Forget it. But anyways, they should have an ad. And here I've got the ad. MTV, right between, put it between Bon Jovi and Pete, etc. What an asshole. Okay. It's Cleveland, Ohio, beautiful Sears Congolian floor, a huge kitchen. Kitchen as big as this place, so mom can have cook for all the kids. And there's, you know, Danny coming in, you know, the scamp with his shirt tail out, you know, and his shoes untied, kind of like, you know, and dad's there with a cup of coffee reading the sports page. Hey, dad. Yeah, Danny? Can I have the keys? You're like, and he pulls them out. Becky tonight, huh? Yeah, Dad. Throws in the keys, slow motion. And they full color, slow motion, they're catching the light. Kid catches them. Smiles, ding, the little dentine thing. And so, see you, Dad. And he's like padding out to the garage. Hey, Danny, wait up. Yeah, Dad? You might need one of these, huh? The Trojan gold. Kid catches it, logo up. Don't ask me how. Thanks, Dad. And he puts it in his pocket and, you know, another dentine gleam. And then he gets into the dad's station wagon and goes out to the shopping mall to go plow Becky, you know. Charles Bukowski, postage stamps. John Holmes, bubblegum cards. With a big buddy thing there. Homo G.I. Joes. Really effeminate G.I. Joes with gay clothing, kind of like, you know, those open cut shirts, little makeup you can put on them, ballet slippers, and like instead of like Jeeps and shit, you give them a little stage so they can be like in a chorus line, you know, to play, you know. Really, really fuck with these young kids' minds. Gary Gilmore should have had his own line of tennis clothing before he got executed, and they'd have like targets, matching targets on the here, and a blindfold that could alternate as a headband or a blindfold. You know. Humboldt County pot, the good stuff, should be the official weed of the U.S. Olympic team. Because they have all this official, you see Olympic time, like Snickers bar, official candy of the U.S. Olympic team. No Olympian eats that shit. Cheetos, official garbage of the Olympic team. They should have East Los Angeles Angel Dust, official PCP of the U.S. Olympic team. Like show some like big brawny guy from Minnesota, you know, going down the ski jump, you know, like, mind on dust, you know. And like when he flies, he's really flying. And like, you know, he comes down after jumping like 9 miles. Like, Jesus Christ, Howard, look at him go. And he comes down and like, yeah. Mais uma vez, Andrew Rollins ocupou-nos toda a semana, ocupou também as inserções de Baixo da Língua, com os certos deste bem velhinho, Big Ugly Mouth. Well, how's the jump? I really was gone up there. É a Rádio Comercial, meia-noite, 3, António Sérgio, edição de sexta-feira. Get them away from me. That's enough. Esta manhã, se lhe perguntassem a si qual é a série de televisão mais antiga que se lembra de ter visto, não é que lhe contaram, mas que se lembra de ter visto em criança, qual é que respondia? Eu respondia a esta. Hoje foi assim. Amanhã, não fazemos ideia de que raio vai acontecer. Pedro Ribeiro nas manhãs da Comercial. De segunda a sexta, pela fresquinha, a partir das 7 da madrugada. Estamos em tempo de Santos Populares. Por favor, tenha paciência. Bem-vindo a um pacato bairro nos Estados Unidos. Um bairro onde as aparências iludem. E muito. E onde a morte de um amigo de Dean vai causar grandes turbulências. A Rádio Comercial apresenta Os Amigos de Dean, um filme que o vai pôr a pensar e a duvidar. Em exibição, com a garantia Rádio Comercial. Comercial. A metaphor is a glorious thing, a diamond ring, the first day of summer. A metaphor is a breath of fresh air, a turn on, an aphrodisiac. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Chicks, dig, dig, D-I-G, dig, dig, metaphors. Use them wisely, use them well, and you'll never know the hell of loneliness. A metaphor is a popular place. É o tema mais habitual por aqui. Metaphor faz parte do último álbum dos Sparks, Hello and Lovers. Nunca tínhamos experimentado e escutámos há pouco um pouquinho o suficiente para nos convencer a rodar para todos vocês este tema inaugural, Dick Around the Sparks. All I do now is dick around. All I do now is dick around, dick around. Every day. Designed to reach the heights of academe, to be the captain of the team, to CEO 1,000 who will do the things I say to do, and I will make a lot of bread, and you will find me good in bed. I will push, I will pull, I will push, I will pull, pull a couple streets and find myself atop the corporation. Chained to the maximum, I send them down the facts to them, a parking place, a new convent, a man will hear a private jet, a stock incentive, busting out a phone call, sir, will say I'm out your lady friend. Through and listen to you, I'm through with you, through with you, through with you, through with you, through with you. Yes, I think I got the point, and then there goes my motivation. What to do, what to do, what to do, what to do. All that I could think of was I'm tendering my resignation. But all I do now is stick around. All I do now is stick around, stick around. All I do now is stick around when the sun goes up and the moon comes out. Are green and the leaves are brown. All I do now is stick around. I've got so much to do. Gotta pick things up, gotta see things through. My, how the time has fly. Gotta wave hello to a passerby. All I do is stick around. I saw the stupid thing and hit the wall. Take me back. I love the way you scratch my back. Well, there is something you should know. We might not be so bad to go. All I do now is take a ride. Stick around, the sun goes up, the moon goes down, the leaves are green, the leaves are brown, and all I do is stick around. All I do is stick around, the sun goes up, the moon goes down, the leaves are green, the leaves are brown, and all I do is stick around. All I do is stick around, the sun goes up, the moon goes down, the leaves are green, the leaves are brown, and all I do is stick around. All I do is stick around, the sun goes up, the moon goes down, the leaves are green, the leaves are brown, and all I do is stick around. All I do is stick around, the sun goes up, the moon goes down, the leaves are green, the leaves are brown, and all I do is stick around. You do, I'll dig around next to you. But all I do now is dig around. All I do now is dig around, dig around. Metaphor há pouco e este Dig Around, que é o tema abertura, os Sparks de regresso, álbum Hello, Young Lovers. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Olá, o meu nome é Tosé. Trabalho na pizzaria perto de casa do Diogo Beja. É um ótimo cliente. Liga todos os dias e dá sempre umas gorjetas jeitosas. Ô Diogo, quando o meu filho nascer, vai ser o padrinho. Não se deixe enganar. Ele pode não ser bom cozinheiro, mas vai dar-lhe as maiores especialidades musicais. Ora, agora vou aqui preparar o meu batido de proteína. Pedidos para o almoço com Diogo Beja. Vá a radiocomercial.clix.pt e escolha um clássico, clássico e uma música nova. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde. Entre a meia-noite e as três, de terça a sábado, nas antenas da Rádio Comercial para todo o país, God Bless António Sérgio e... As horas. Ainda há a cumprir uma última rubrica fixa que se despede, entretanto. Esta semana, bem entendido, é a colher do tratamento, a colher de country, neste mês de junho. Lá mais para as 2h40. Aguente-se. Thank you. Peter Gabriel em recordação na última hora das três de António Sérgio Rádio Comercial, certos do duplo CD. É um histórico para alguns Secret World Live, Digging in the Dirt, que acabaram de ouvir. Os aplausos referem-se a isso. E também Steam. Something hot and wet. Steam.

ain't no sense to talk. Inserção da viagem, não, da viagem não, da colher de country com Graham Parsons, Crying One More Time, How Much I've Lied, e para finalizar depois, Big Mouth Blues, I must tell you, Graham Parsons. But it's so hard to say the words I feel. Fancy that I'm on has been going on too long. It's time we stop pretending things are real. 'Cause I've been living deep in sin, I've been living blind, and I don't know just what's right or wrong. To take chance on losing you, what's such a silly thing to do? A chance I might wake up and find you gone. Touch the precious things inside. So one like you should surely be miles and miles away from me. Then you'd never care how much I've lied. So try to

por aqui. Meia-noite, 3, Rádio Comercial. António Sérgio, nas horas. Estamos bem perto do fim, 9 minutos, até menos 8 minutos para as 3. Recordação para Days of the New. Tripla hora de António Sérgio, Noite Dentro, Rádio Comercial, Days of the New, álbum homónimo, temas da Real e um inesquecível já a seguir, Enemy. Yeah.